Pode crer, o ano é 2010. Sem nome nem placa, guarde esse tema e não esquece. A arte de entrar na lama sem sujar as vestes. Eu sou o Cascão, junto comigo em Porto Alegre tá o Zequinha, o Rick Soul, Marvin William, DJ Soneca, Xaropinho na bateria, Adelmo no violão e Vanessa 20 Samba no refrão. Aí Tiri, muito obrigado pela honra de estar comemorando o 7º com Anderson Rap. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. É sempre um prazer, Cascão. Nosso reconhecimento, nossa missão. Faça parte do descontrole, sítio 12, João. Vá! Não desista, pois amanhã será melhor. Com muito trabalho e dignidade, eu sei que não estou só. Pois Deus me guia por todos os cantos do mundão. Te peço amor, Senhor, paz no coração dos irmãos. Não desista, pois amanhã será melhor. Com muito trabalho e dignidade, eu sei que não estou só. Pois Deus me guia por todos os cantos do mundão. Te peço amor, Senhor, paz no coração dos irmãos. Paz no coração. Eu tô cansado dessa zona, de toda essa bagunça. Eles querem que a gente morra, que pouca vida custa. Os manos tão trancados e as minas de barriga. E eles do outro lado estão tirando mó chifró. Peço, Senhor, proteja o meu povo. Espalho amor por todos os cantos do morro. Pedi socorro, num dia triste me ouviste. Com Deus do lado, é raro ver o que desiste. Eu não preciso de dinheiro na terra juntar. Por mixaria já vi muito mano se matar. Se analisar o que se tinha a perder, equivocou-se e hoje parte seu saber. A vida é louca, eu faço parte dela. Zequinha tá na área, sem dar goela. Sou do Capão, sou filho do Cascão. Cheguei em Porto Alegre, lá no sítio 12 Chão. Bem recebido, tipo tava em casa. É mó satisfação, tô saindo fora, rapa. Representou, sem placa e nem nome. O William, Zona Sul, eu faço parte desse bonde. Que Deus proteja por nossa oração. Mandaram me chamar, tô aí, qual a missão? BFN, lá da Zona Norte. Coab, Rubem, Berta, tamo junto, banca forte. Bate, que massa, vou colar. Cascão TSG, vida louca tá no ar. Que tri legal, o rap foi a full. Outrora gangsta, o mano do Paipu. Regenerado, por Cristo resgatado. Mas sou do rap ainda, Tiri, cê tá ligado? Novo estilo, pra quem não tá de toca. Música brasileira, popular dos vida louca. Não desista, pois amanhã será melhor. Com muito trabalho e dignidade, você não está só. Pois Deus me guia por todos os cantos do mundão. Te peço amor, Senhor, paz no coração dos irmãos. Não desista, pois amanhã será melhor. Com muito trabalho e dignidade, você não está só. Pois Deus me guia por todos os cantos do mundão. Te peço amor, Senhor, paz no coração dos irmãos. Paz no coração. Por mim, pelos meus, banca forte amanheceu. Tudo que sonhei um dia com suor aconteceu. A energia senti, amplifiquei a amizade. A nossa meta seguir, acompanhando a verdade. Nunca foi tarde pra descobrir quem errou. Mando mensagem pra quem conservava rancor. Na maioria das vezes não culpa, não disputa. Como um sanguessuga, covarde só quer chupar. De quem tem pra dar, de quem sabe seu lugar. Caras e bocas não muda, muros ainda estão lá. Falo porque amo já, existe afeto mais. Virei a mesa na laje pra quem não sabe seu lugar. Há vários anos correndo verdade independente. A nossa classe não bate, não muda, só delinquente. O que aprova quem tem o poder de tentar. Bagulho é música, nego, pra nós dançar. em cada fase, quase sempre marcando passagem. Conexão de vilas e várias viagens. Época do pé de limão, várias composição. O que inspira, explora, nada melhora em vão. O nosso som, nosso sonho, nosso sentimento, nossa semelhança, sabe sentir só veneno. Sereno, sigo sem salienta, falcatrua pela sítio tem. Baixada, várias figuras. Não resista, pois amanhã será melhor. Com muito trabalho e dignidade, eu sei que não estou só, pois Deus me guia por todos os cantos do mundão. Te peço amor, Senhor, paz no coração dos irmãos. Não resista, pois amanhã será melhor. Com muito trabalho e dignidade, eu sei que não estou só, pois Deus me guia por todos os cantos do mundão. Te peço amor, Senhor, paz no coração dos irmãos. Pode crer. Muito obrigado, Porto Alegre. Na simplicidade, para que tudo isso seja concretizado, o nosso irmão Jaime vai deixar uma bênção apostólica, Tiri, para você. Para você e todo o povo de Porto Alegre entender que o caminho é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas vidas aqui, Deus, colocadas, Senhor, neste lugar, Senhor. Com a bênção, Pai, que Tu tens concedido em minha vida, Pai, a autoridade que Tu tens colocado em cima de mim, Senhor. Eu abençoo esta obra, Pai. Eu abençoo esse trabalho, Senhor. Que esta obra, Deus, vá como semente semear em campos, Deus. Em campos que venham ser frutíferos, Pai. Aleluia. Amém, Senhor.